Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículos 22. O que eu quero dizer hoje para vocês é deixar uma palavra para essa igreja amada, querida, no sétimo aniversário. 7 anos. Tem uma poesia linda sobre esse negócio de 7 anos. 7 anos de pastor. Jacó servia Raquel, serrana e bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pervendia. Vocês conhecem essa poesia? É linda, linda. Depois que para tão grande amor, tão curta a vida. É a história lá do amor de Jacó por Raquel. Mas os 7 anos de vocês, irmãos, são os primeiros 7 anos. São os mais difíceis. Tudo no início é mais difícil. Mas vocês querem saber também? Lá no futuro, quando vocês tiverem condições, conforto, que vocês não podem nem imaginar agora, vocês vão se olhar para trás e vão se sentir com saudade desse tempo aqui. Talvez faltasse muita coisa, mas tinha uma unção naquelas reuniões, era gostoso, a gente sentia a presença de Deus. Nossa igreja hoje está numa outra fase da de vocês. Vocês têm 7 anos, nós temos 30. Então nós temos acampamento, temos trator, temos caminhão, temos 4 Kombis, temos 22 automóveis, temos 8 templos próprios, temos 4 templos alugados que nós vamos construir. Estamos numa outra fase, mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu me lembro com saudade dos primeiros 7 anos, quando os nossos filhos ficavam sentadinhos no chão do lado de fora da ABI. Não tinha nem tapete para eles. E eles comeram poeira, por isso que eles têm problema, são grandes, não têm problemas de saúde, de alergia, porque parece que essa poeira do chão, as crianças que comem muita poeira, ficam muito saudáveis. É verdade, que não mata, engorda. Aqui essa meninada que anda de pé no chão, ela não fica doente, não. Agora esses meninos muito, muito cheios de nós, negocinho, cuidado, não vai lá fora, vivem resfriados. Mas eu tenho saudade dos meus tempos. Vocês vão ter saudade também desses tempos de início. E Deus vai dar para vocês crescimento. Eu só quero desafiar vocês uma coisa. Sejam unidos. Sob quaisquer motivos, sejam sempre unidos. Não abram mão da unidade. Porque na unidade de vocês, Deus vai poder agir. Unidade. Sejam unidos. Não aceitem pessoas que vêm com umas histórias gozadas. O meu tempo aqui já acabou. Agora eu fico pensando, eu chegar para Claudete, depois de 38 anos de casado, tenho 3 filhos, 2 netos. Claudete, o meu tempo com você acabou. Ela vai molhar assim de alto a baixo. Sai dessa, comandante. 38 anos, tu vem dizer que o teu tempo acabou agora. Eu não sei onde eu estou, que eu não te dou uma coça. Então, esse negócio não existe. Tempo acabou. Tempo não acaba com esposa. Tempo não acaba com os filhos. Já pensou, você dá um corretivo no teu filho, ele pega as coisinhas dele. Não quero mais o senhor como meu pai. Estou indo embora. Vou ser criado pelo vizinho do quarto andar. Não tem cabimento isso, não. Pai é pai, filho é filho, mulher é mulher, igreja é igreja. Se Deus tem colocado você aqui, meu filho, a menos que você se mude para o Rio de Janeiro, aí você vai para Maranata, lá onde nós estamos. Uma coisa eu sei, é que quem vem do Rio para morar em Belo Horizonte, pergunta, para onde eu vou? Eu digo, procuro o pastor Sóstenes. Só que não vem muito carioca para cá. Vai mais é mineiro para lá. Mas depois volta, porque aqui é melhor. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 22. Hoje eu quero deixar para vocês uma mensagem que a gente não vê muita gente pregando sobre esse assunto. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nessa passagem tão linda de Jesus, que diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, ou luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E eu queria destacar esse tópico, porque o que Jesus estava falando aqui não era do olho, esse olho que tem uma córnea, uma íris, uma retina, onde estão as células que transformam a impressão luminosa em estímulo nervoso, por causa da despolarização da membrana. E aí a luz vira estímulo nervoso e caminha pelo nervo óptico e vai até a parte posterior do cérebro, onde é interpretada a visão e interpretada a cor. Mas não é desse olho que Jesus está falando aqui, não, senão todo cego estaria em trevas. E eu conheço cegos cheios do Espírito Santo. Então, que tipo de olho Jesus está falando aqui? Se os teus olhos... Esse olho aí é a forma como olhamos. Em vez de ser olho, leia. Se a forma como que você encara as coisas for boa, em suma, se você olha as coisas com os olhos de Deus, todo o teu corpo será iluminado, luminoso. Agora, se você olha mal, se você olha com os olhos malignos, aí você vai andar em trevas. Então, eu queria... Vocês podem colocar aí um... Eu trouxe um PowerPoint para me ajudar. Vê se você me ajuda aí. O que eu vou falar hoje é olhando com os olhos de Deus. Para que essa igreja olhe a vida com os olhos de Deus. Que seja uma comunidade que olhe as coisas com os olhos de Deus. E as meninas que dançaram aqui antes de começar a mensagem, com tanta graça e feminilidade, vão ser as que mais vão prestar atenção na mensagem. Vamos ver, hein? Estou de olho nessas meninas. Depois eu quero cumprimentá-las uma a uma. Olhando a vida com os olhos de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é como é que se olha para trás. Como é que se deve olhar para trás? Vocês têm 7 anos de vida. Como é que se olha esses 7 anos? Como é que se olha para trás? Como é que se olha para o passado? Meus irmãos, existe gente que olha para o passado de uma maneira azeda. Meu pai nunca me criou bem. E eu nunca tive oportunidade. Minha mãe só gostava do meu irmão mais velho. Mamãe não gostava de mim. E eu nunca pude ir para a faculdade. E eu nunca tive chance nenhuma. E a pessoa mastiga um azedo para trás, falando mal do pai. Eu gostei do pastor Alisson. Vocês, não sei se vocês conheceram, ele faleceu, o moço compunha. Ele foi dar um testemunho lá na nossa igreja. O pai dele era um bêbado. Batia neles e na mãe. E morreu. E o Alisson foi... E eu conheci a história do pai dele. E ele foi falar da família dele, e ele disse: meus irmãos, meu pai tocava um violão tão bonito, papai tocava um violão tão... Ele foi descobrir uma coisa bonita que o pai dele fazia, apesar do pai dele só ter coisa ruim para se falar, ele descobriu uma coisa boa no pai, e foi isso que ele foi falar do pai dele, que tocava um violão tão bonito. Como é que você vê as coisas que ficaram no passado, a maneira que você foi criado, a maneira como que você foi tratado no colégio, a maneira como você cresceu, dos teus familiares. Quando você fala da tua infância, como é que você fala? Você busca o azedo? Você busca só o que não presta? Ou você dá uma peneirada e procura ver alguma coisa positiva? Conta-se de um homem que passou por uma estrada, tinha uma árvore e um cachorro morto já uma semana. O camarada passa e diz assim: que cheiro horrível! Foi embora. O outro, da meia hora, passou, olhou para o cachorro e disse assim: que lindos dentes tinha esse cachorro. Mesmo problema, mesma coisa. Um viu fedor, o outro viu beleza no dente. Como é que você olha para o passado, filhão? Para quem te ofendeu? Quem tem uma pendenga com você? Se você quer olhar a vida com os olhos de Deus, olhe com gratidão e olhe com perdão. Vai perdoando, vai relevando, vai vendo coisas bonitas. Pastor, eu não sou idiota. Eu não sou otário. Não, filhinho, mas eu quero te dizer que no céu vai estar cheio de otário. O céu vai ter um monte de otário. Na medida que a gente não quer ver as coisas que não se deve ver, passa uma borracha, releva, começa a perdoar seu pai, perdoar seu irmão, perdoar seu professor, perdoar aquele rapaz que disse que ia se casar com você, você se preparou toda, e ele trocou você para uma menina mais nova, perdoa ele também. Perdoa porque ele perdeu a oportunidade de casar com a melhor mulher do mundo para ficar com aquela jambisguela. É uma maneira bem saudável de se olhar para o passado, irmãos. Como é que você olha para trás? Mas vamos em frente. Como é que a gente olha para o lado? O que é isso, pastor? O que é olhar para o lado? Olhar para o lado é olhar aqui e agora. Como é que você olha para a sua vida agora? Você está fazendo o seu trabalho, os seus amigos, onde você vai, onde você faz as compras, quando você acorda amanhã, segunda-feira, como é que você vai acordar amanhã? Tem gente que acorda assim: que dia é hoje? Segunda-feira, que droga, vai começar tudo de novo. Tem gente que acorda segunda-feira assim: glória a Jesus, estou vivo, aleluia. Então, ó, gente, eu já estou numa fase que eu acordo. Diz que depois dos 70, a gente acorda e põe o primeiro pé no chão, não sente nada. Põe o segundo, não sente nada. Põe, fique em pé, não sente nada, é melhor você deitar, porque você já deve ter morrido. Alguma coisinha você vai ter, meu filho, não tem jeito. Uma dorzinha aqui, é idade do condor, né? Eu estou entrando na idade do condor, é condor aqui, condor aqui, condor aqui. Mas não faz mal. Tem que ser grato a Deus, grato porque nasceu, grato porque alguém cuidou de você, você está vivo hoje, você tem uma personalidade bonita, você mora numa cidade bonita. Olha, gente, eu conheço um bilhão de pessoas que gostaria muito de morar em Belo Horizonte. Existe um país agora chamado Somália, onde as crianças estão morrendo de fome. Se você mora em Belo Horizonte, já acorde de mão para cima. A gente vai na feira, tem tanta coisa para comprar. Lá na Somália, só tem areia. Então, seja grato pelo aqui e agora, pela família que você tem, pelo que você come, pelos seus irmãos, por onde você mora, pela igreja que você frequenta. Seja grato, seja alegre, espalhe alegria. Nossa igreja tem 8 mil membros, já viu que tem um monte de mulher, e tem um monte de mulher solteira. Tem umas que chegam para mim e dizem assim: pastor, ora por mim, pastor. O que, que é? Pastor, eu tenho 39 anos, só entende? 39, pastor, só entende? Eu estou querendo ter uma família, ter um amor, viver um grande amor. Você entende, pastor? Eu falei: entendo. Aí eu resolvi dar uma aula para as meninas casar. eu nunca pensei que ia ter uma frequência tão extraordinária. Até irmãs de 60, 64 anos estavam todas lá na primeira fila. E eu falei do que eu, como homem, acho, porque eu vejo a vida com os olhos de homem. Então, a mulher tem que saber como é que o homem pensa, porque ela... Já disse a Coco Chanel que seria de uma mulher se não fosse o olhar de um homem. É, e é mesmo, né? E vice-versa, que seria de um homem se não fosse o olhar de uma mulher, né? Mas então eu falei lá algumas coisas sobre... A mulher não precisa ser bonita. Bonita, a beleza ajuda, mas não precisa. Ela tem que ter vida. Ela tem que ser brejeira. Falei, minha filha, você quer casar? A Maranata tem 12 igrejas. Faz uma turnê missionária. Mas chegue sempre 5 minutos depois que o culto começou. E sem, venha pelo corredor da igreja e sente-se no primeiro banco. E quando você vier, mexa no cabelo. Eu não sei por que que os homens acham maravilhoso quando uma mulher mexe no cabelo. Elas morreram de rir. Tem um pouco de exagero nisso tudo, mas tem um pouquinho de verdade também. Então, a verdade é que você, para olhar o aqui agora, você tem que esbanjar alegria, minha filha. Alegria, sorriso. Para que as pessoas queiram ficar do teu lado. Aí eu não tenho muitos amigos. Você não sorri? Comece a sorrir e comece a perguntar para as pessoas pelos problemas delas. Comece a se interessar pelas pessoas. Você vai ganhar um monte de amigos. Como é que você olha por aqui agora, para o lado? Você tem feito bons amigos? Olha, essa igreja está numa fase de que os membros dessa igreja têm que saber fazer amigos. Fazer amigo. Se interessar pelas pessoas. A mulher se mudou. Lá em Caxias. Foi dar o testemunho. Eu estou na igreja por causa da irmã Esther. Não é por causa do pastor, não é por causa de nada. É por causa da irmã Esther. Lógico, depois o pastor pregou, eu me converti. Mas como é que eu vim parar aqui? Quando eu cheguei, a dona Esther era minha vizinha. Ela veio com a relação da padaria, relação de onde que era o supermercado, onde que era as coisas todas, o ponto do táxi, o telefone, não sei o quê. Aí eu peguei a relação. No dia seguinte, volta a dona Esther com um bolo de laranja, dizendo, se você que você não teve tempo, você está se mudando, teve tempo de fazer uma sobremesa, eu trouxe um bolo de laranja para vocês. Tome um bolo de laranja. E no dia seguinte, a dona Estela, eu vi que as suas plantas tomam cuidado por causa do transporte. Eu comprei essas duas samambaias choronas para você botar na sua varanda. É de presente da vizinha, duas samambaias choronas, da dona Esther. E no sábado seguinte, ela me convidou para a igreja. Agora, depois de um bolo de laranja, de uma lista de telefone, de duas samambaias choronas, eu não podia dizer não. Eu falei, essa dona Esther é uma missionária. Que haja um monte de dona Esther nessa igreja aqui. Com os seus vizinhos, com os seus amigos. Olhe-o aqui agora com alegria, com gozo na alma. Que Deus te abençoe. Amém? Mas vamos continuar, que o relógio está passando. Como é que você olha para frente? E agora? E para frente? Como é que você olha lá na frente? O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? Como é que você olha para o futuro? Como é que você olha para o amanhã? O que, que você espera do amanhã? Tenha sonhos, meu filho. Conte os seus sonhos com convicção. Se você não conseguir convencer, se nem a si mesmo, como é que você vai convencer os outros? Começa a falar dos seus sonhos e não se esqueça de ouvir dos sonhos das outras pessoas, porque um indivíduo que só fala dos seus sonhos é um chato. Só conta dele. Ouça os outros, pergunta para os outros quais são os seus sonhos e olho no olho, pergunta e fica esperando. O que você está aprendendo da vida? Conta para mim, com interesse. O que, que você vai fazer? Você vai estudar? Pega esses meninos aí, adolescente, da garotada de 20 anos. E aí? Como é que vai ser a tua vida? O que, que você acha? E se se importa com eles, eles vão fazer amizade com você, muita. Conta para mim, como é que você, que você pretende? Quais são seus sonhos? E você mesmo, olhe para a vida com esperança, que Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim. Não tem uma música que faz assim? Adora a sua casa, ama a sua casa. Ele cuida de mim. Glória a Deus. Tenha confiança de que o Senhor vai cuidar de você. Olha, meus irmãos, nós já temos a vida eterna assegurada. O resto é panorama. Se eu já tenho o meu nome escrito no livro da vida, é como se eu estivesse entrando num jogo que o resultado já está lá. Nosso time é o campeão, ganhamos de 10 a 0. Acabou. Pode vir problema, pode vir doença, pode vir desemprego. Eu já sou um vencedor. É assim que a gente olha para o futuro, com esperança, crendo que o Senhor vai mudar, transformar, me dar condições em nome de Jesus. Vamos continuar. Como é que você olha para cima? O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? Como é que você olha para Deus? Então, porque a gente só olha para cima quando a gente está no fundo do poço. Porque no fundo do poço não tem outro lugar para olhar a não ser para cima. E quando a gente olha para cima, entendendo que sozinhos nós não temos chance, que nós precisamos de uma ajuda, aí você precisa olhar para cima com louvor, louvando ao Senhor. Eu gosto do pastor dessa igreja, porque os hinos dele são de louvor. Ele exalta a Cristo. Começa a exaltar o Senhor com louvor, meu irmão. No dia da adversidade, no dia do problema, no dia da doença, no dia do desemprego, no dia da tristeza, no dia do falecimento de alguém, no dia que a gente tem que ir no cemitério. Olhe para Deus com louvor, com adoração, entendendo que Ele sabe de tudo, conhece tudo e quer o melhor para nós. Amém! Tá bom, vamos continuar. Como é que você olha para baixo? O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? Como é que você olha para as pessoas que caíram? As que estão lá no fundo do poço? As que escorregaram na fé? As que pecaram e todo mundo ficou sabendo? Eu gosto do Asaf. O Asaf é um pastor. Eu gosto dele porque teve um pastor aí que pisou na bola, reconheceu o erro, confessou o erro, e todo mundo abandonou ele, menos o Asaf. Quando o sujeito confessou o erro e todo mundo abandonou, o Asaf pegou um avião e foi lá falar com ele. Botou a mão no ombro dele e disse: você se arrependeu? Então você vai voltar. Você vai trilhar o caminho de volta. E eu vou te ajudar. E foi amigo, e é amigo dele. Ele já está quase decolando novamente, esse rapaz. Telefonou para mim lá no Rio: pastor, ajuda esse moço. Eu falei: mas rapaz, esse camarada acabou de confessar uma mentira. Não importa, ele se arrependeu, vamos ajudar, ajuda, você tem que ajudar também. Eu falei: tá bom, você está falando, eu vou ajudar. E a gente está mandando uma ajuda para ele poder comer, porque ele errou, mas se arrependeu. E se a igreja não for hospital para o soldado ferido, a igreja é o único lugar que fuzila os soldados feridos. Em vez de socorrer, ele acaba de matar. A igreja tem que ser um lugar de restauração. Nós não podemos tolerar a canalice, concordo. Não podemos tolerar o pecado. Não concordo, mas se a pessoa está arrependida, nós temos que dar chance. Deus dá chance, quem não dá é o homem. Deus dá chance. Por isso que Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que estar caindo nas mãos dos homens, porque na mão de Deus tinha mais misericórdia. Como é que você trata quem está caído? Não se esqueçam que a gente só acha coisas perdidas quando a gente olha para baixo. E pessoas que caíram também. A gente precisa olhar para essa gente com compaixão, com perdão, estendendo a mão. Que a igreja, que esse projeto de adoradores seja a igreja reconhecida em todo o Brasil como a igreja que restaura caídos. A igreja que restaura caídos. Que Deus abençoe vocês. Como é que você olha para baixo? Vamos continuar, senão o tempo passa. Como é que você olha para dentro? O que é isso? Como é que você olha para você mesmo? Como você olha para você mesmo? Quem é você para você mesmo? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao que se humilha. A gente precisa olhar para nós mesmos, entendendo que nós não somos nada, irmãos, nós não somos nada. Eu tenho 22 cálculos no rim esquerdo e 21 no rim direito. 43 cálculos eu tenho nos meus rins. Já foram vistos na ultrassonografia. Mas eles são tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, que eles saem e eu não sinto nada. De vez em quando eu estou lá e faz plim, caldete, saiu mais um. Plim. Dá um stop urinário, a pequena ardência e plim. Mais um, aleluia, não sinto nada. De vez em quando vem uns rasgando tudo. E eu quero dizer para vocês que dói pra caramba. Vai queimando tudo. Ele entende. De vez em quando eu estou meio besta assim, o Espírito Santo fala comigo: Paulo, está na hora de mandar mais um cálculozinho. Eu digo: não, Jesus, me perdoa. Eu me humilho, Jesus, tem misericórdia. Não, eu besta não quero ser. Eu quero ser humilde o suficiente para entender que eu não sou nada, não tenho nada, sou um pobre, cego e nu, é o que diz a Bíblia, que nós precisamos ser assim, reconhecer que eu não sou nada, que se eu tenho alguma coisa foi porque Deus me abençoou, me protegeu. Como é que você olha para você? Se a pessoa passa por você e não te cumprimenta, você se ofende, porque você é soberba e vaidosa. Deus não gosta de gente assim. Não te cumprimentou? Você fala: fulano, você não me viu, mas eu te vi, dá um beijão aqui. Acabou o problema. Gente desencanada, que não guarda nada. Que não tem esse negócio. Você sabe com quem você está falando? Lá na Marinha, eu trabalhei no Hospital Naval Marcílio Dias 35 anos. Um dia um almirante ligou para lá. E no corredor, aquele marujo passando, atendeu: pô, não, aqui é o almirante fulano de tal. Pô, não. Não, não foi assim, não. Tocou o telefone, o marujo atendeu. Eu quero falar com o doutor fulano, só um minutinho. Pendurou o telefone. Doutor fulano, telefone. Mas o doutor fulano não ouviu. E ficou lá o telefone, esperando. 10 minutos. E caiu a ligação. Aí o almirante ligou de novo. Aí o marujo atendeu de novo. Você me deixou esperando 10 minutos na linha. Eu há 10 minutos telefonei chamando o doutor fulano, você não chamou coisa. Você sabe quem está falando? O marujo: não, senhor. É o almirante fulano de tal. O senhor sabe quem está falando aqui? Não, graças a Deus. Plum! Aí o almirante ligou de novo. E eu atendi o telefone, por isso que eu fiquei sabendo da história. Quem foi o marujo que atendeu o telefone? Ele falou isso, aí eu quase que eu ri. Falei, almirante, aqui, isso aqui é uma avenida 7 de setembro. Não vai achar mais, nunca mais o marujo. Mas eu ajudo o senhor, o que é que o senhor quer? Chamar quem? O doutor falou, peraí que eu vou chamar. Aí chamei, resolveu o problema. Sabe quem está falando? Sabe, queridos, nós não podemos ficar falando essas coisas, não. Nós não somos tanta coisa assim, não, gente. Eu queria que vocês tivessem tempo para ir passar uma semana no Rio de Janeiro. Eu ia levar vocês no hospital onde eu trabalho e passar com vocês uma manhã na emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, o maior hospital público do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês fossem lá. Passar um só das 9 da manhã às 11, não precisa mais, não. Para ver o que é pessoas com infecção urinária, com sonda, pessoas com feridas abertas, infectadas, mulher com miíase saindo de dentro do ouvido. Você sabe o que é miíase? Aqueles gusanos, aqueles bichos de goiaba grande desse tamanho, saindo do ouvido da pessoa, assim, 40 bichos daquele, e a gente tem que limpar aquilo. Eu queria que vocês vissem gente com fratura exposta, menina numa cama e a mãe morta na outra cama, e um biombo no meio, e a menina perguntando, a mamãe está bem? A mamãe está bem? A mãe dela estava mal. Eu queria que vocês fossem lá só 2 horas. Vocês iam sair de lá com as mãos para cima, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Como é que você olha para dentro, filho? Que você seja humilde aos seus próprios olhos, porque Deus exalta o que se humilha. Que Deus abençoe essa igreja, que vocês saibam olhar a vida com os olhos de Deus. Fará bem para vocês, é boa medicina para a nossa alma e para o nosso corpo. Fará bem para a igreja, uma igreja de gente que olha direito, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para o lado, com os olhos de Deus. Estou indo embora amanhã para o Rio. Quem quiser ir comigo, estou levando. O que você quiser, meu. Vamos de bicicleta. Eu não queria ir embora sem orar por vocês. Eu queria que se nós nos colocássemos de pé, daqui a 5 minutos nós estaremos encerrando essa reunião. E eu queria orar por você, meu irmão, minha irmã, você que veio aqui hoje. Depois que você sair daqui, se quiser comprar lá o CDzinho do Pastor Paulo, esses CDs ajudam no ministério. Mas eu queria orar com algumas pessoas. Porque, meus irmãos, caminho com Deus, caminhadas com Deus, a gente tem que se passar o prumo toda hora. Sabe como é que a gente faz um muro? A gente põe a fileira de tijolo e passa o prumo. Depois põe mais uma fileira de tijolo, passa o prumo de novo. Senão o muro começa a ficar torto. Quando a gente vem no altar e entrega alguma coisa a Deus, é como se nós estivéssemos passando um prumo, colocando a vida no altar. Uns poderão vir para dizer, Senhor, eu quero entregar a Ti a minha vida. Eu quero me dedicar a Ti, Senhor. Eu quero que Tu escrevas meu nome no livro da vida. Eu quero ser Teu. Tá bom, é uma boa, bom motivo de se vir no altar. Outros já são do Senhor. E eles querem chegar no altar e dizer, Senhor, me ajuda nessa área aqui, ó. Me ajuda, meu Deus. Eu tenho um problema nessa área. Não sei se é olhar para frente, não sei se é olhar para dentro. Eu não sei qual é a área, meu filho. Cada um tem a sua. Você não gostaria de passar o prumo hoje na casa do Senhor? O pastor veio lá do Rio, o pastor Paulo, não conhece ninguém. Ninguém falou nada de você para mim. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, então não fui eu. Se alguém quer estar aqui à frente agora para que nós oremos juntos, você pode vir, filhão, sem problema, sem timidez. sem envergonhas. Vamos estar juntos aqui orando. Deus sabe por que você está vindo. Deus sabe. Deus conhece. Vamos cantar com o pastor Sóstenes um hino de louvor. Minha fortaleza, meu escudo, tu és minha vida, Senhor. Eu não temerei, nada temerei, me alimentarei em ti. Eu quero, Senhor, te quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Aleluia, meu Deus. Aqui estamos nós, na tua presença. Nunca saímos da tua presença, Senhor. Se estamos aqui, estamos na tua presença. Se saímos daqui, continuamos na tua presença. Se deitamos, estamos na tua presença. Se levantamos, estamos na tua presença. Nós não podemos nos esconder de ti. Olha para nós agora e vê, meu Deus, aquilo que precisa ser consertado, as áreas que precisam ser lapidadas, onde o teu Espírito tem que nos polir, nos perdoar, nos reconstruir, nos abençoar. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, abençoa cada homem, cada mulher neste momento, nesta igreja. Queremos te agradar, Senhor. Queremos nos aproximar de ti. Tira aquilo que precisa ser tirado. Dá-nos força para romper com o que precisa ser rompido, meu Deus. Talvez amizades, talvez lugares, talvez hábitos, talvez vícios, talvez posturas, talvez, eu não sei, meu Deus. Faz aquilo que a gente precisa. Abençoa essa igreja nessa data tão querida. 7 anos, 7 anos. Tu tens abençoado esses irmãos. Tu tens dado a eles perseverança, garra, vontade, desejos, sonhos. Abençoa a liderança dessa igreja, seus pastores, seus oficiais, seus diáconos, seus professores, seus membros, suas crianças, seus jovens. Abençoa essa comunidade. Amém, Senhor. Faz de cada um deles um missionário aqui em Belo Horizonte, onde quer que eles forem. Faz dessa igreja uma referência bonita. Que os irmãos que estão lá longe, de outras cidades, ao saberem de Belo Horizonte, que pensem nessa igreja como uma igreja de irmãos queridos que te louvam com sinceridade e que nos estimulam a persistir também, porque eles são de ti, Senhor. Porque eles fazem parte dessa grande nuvem de testemunha que tu falaste em Hebreus. Ajuda esses irmãos. Derrama sobre eles a tua bênção. Se alguém aqui enferma essa noite, ó Jesus, cura essa pessoa. Se alguém aqui desempregado, abre uma porta financeira. Se alguém aqui sem sonhos profissionais, dá uma boa ideia, meu Deus. Se alguém aqui sozinho, que este ano seja o ano do encontro com a sua meia laranja. que sejam felizes, que constituam família, que saibam o que é o amor, o que é ser amado. Abençoa cada família aqui dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse: amém. Amém. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu voltarei. Amém. Se vocês me convidarem. Se vocês não me convidarem, eu voltarei também. Dê a mão a quem está ao seu lado. Eu ainda sinto o desejo de orar. Talvez você vai só insistir um pouco mais na oração que provavelmente já fez. Mas é possível que você tenha vindo aqui ao altar e que você esteja reconhecendo que é uma pessoa que está olhando com os olhos errados para um assunto, para uma situação. Talvez alguém colocou uma lente de uma cor esquisita, e é o casamento, são as pessoas, as circunstâncias. Eu queria convidar o futuro. Eu queria convidar você a deixar toda a lente, toda a sujeira nos olhos, tudo aquilo que te faz enxergar diferente no altar. Então levante a sua voz e diga: Senhor, eu estou sentindo no meu coração que talvez esta palavra tenha sido só para mim. Quem sabe as coisas não estão difíceis ao meu redor porque eu estou olhando errado. Então, Senhor, passa agora, como o Senhor fez com Isaías, de pegar uma labareda lá do altar e tocar os lábios, toca os meus olhos. E eu quero sair desse lugar olhando para algumas coisas da minha vida com outros olhos. Diga isso ao Senhor, levante a sua voz, diga isso ao Senhor. Eu quero, Senhor, ver com os teus olhos, para cima, para baixo, para o lado, para dentro de mim, para trás, para frente, hoje. Eu quero ver com outros olhos. Dá-me dos teus olhos, Senhor. Dá-me dos teus olhos. Peça por você e peça por quem está ao seu lado. Senhor, faz isso conosco nesta noite. Não viemos aqui em vão. Não viemos aqui à toa. Faz isso comigo, Senhor. Senhor, na nossa linguagem, que a ficha caia. Que eu entenda. Que eu veja com clareza. Que seja o Teu Espírito Santo a me mostrar, a me convencer, a me tocar.